É mais um dia, bom dia, o calendário você risca. Dá bom dia pra ninguém, só dá bom dia pra preguiça. Você nunca se arrisca, mesmo assim é sempre a risca. O livro da sua vida não tem página escrita. Nossa vida é uma só, muita gente não entende. O sentido de toda história é ser felizes para sempre. Você do seu objetivo não pode estar ausente. Pra sua hora chegar não basta só ser paciente. Tá cansado disso tudo, né? Eu tô ligado, vocês querem gritar no berrante sem correr atrás do gado. Só reclama disso tudo, diz que é muito esforçado. Tá cansado disso tudo, mas só vive descansado. Reclamações tamanhas, reclamações e tantas. Tá cansado da vida, a vida de você que ela se cansa. Observa a natureza quando estou perto das plantas, que me faz sentir vivo ao respirar pela garganta. Tenho mais de 1000 perguntas e não acho a solução. Se me permite acordar, é tempo pra achar razão. Eu continuo acordando pra mudar minha situação. Na corrida contra o tempo, pra nada ser em vão. Acorde e chore, faça valer o dia. Se levante. Eu sei que a vida é foda, mas fácil que não seria. Eles querem te derrubar, mas não vai ficar chorando. O poder está em você, continue lutando. Acorde e chore, faça valer o dia. Força. Eu sei que a vida é foda, mas fácil que não seria. Eles querem te derrubar, mas não vai ficar chorando. O poder está em você, continue lutando. Você reclama dos problemas, reclama da sua vida, dos filmes do cinema, reclama até das avenidas, mas não reclama, né? Das suas ações e fica bravo quando reclamam das suas reclamações. Eu já cansei disso tudo, cê não cansa de dizer, mas não pensa que isso tudo pode cansar de você. Cê queria uma vida fácil igual escola estadual, só que nem Pelé começou no profissional. Cê vive a vida retrucando com a cara fechada, e só quando te favorece que cê abre uma risada, porque é o nada, né? Que você diz que você tem, mas quando cê perde esse nada vai chorar que nem neném. Pensa bem, porque a vida não é um atrativo. Se Deus te pôs na terra, deve ter algum motivo. E aposto que não é só pra você criticar. Então vai, tipo, põe a mão na massa, tira a bunda do sofá. A vida é feita de conquista, batalha suor. Batalha de verdade, não a do filme do Thor. Dá o melhor pra você, honra sua caminhada, porque lágrimas depois não vão ajudar em nada. Acorde, não chore, faça valer o dia. Se levante. Eu sei que a vida é foda, mas fácil não seria. Eles querem te derrubar, mas não vai ficar chorando. O poder está em você, continue lutando. Acorde, não chore, faça valer o dia. Força. Eu sei que a vida é foda, mas fácil que não seria. Eles querem te derrubar, mas não vai ficar chorando. O poder está em você, continue lutando. Continue lutando.